Transmite energias, absorve como um todo e retribuo com o dobro. Não há troco que pague o sentimento do meu corpo. Vagueio pela cidade, cruzo-me com rostos que só Deus sabe. Desmaterializo toda a realidade. Quero sentir a liberdade nestas ruas. Deixo marcas, escrituras, cenas puras. Apenas a mim, paredes nuas. Não me turbes a mensagem, segue a mesma carruagem. Rumo às estrelas, não há paragem. Vontade de viver, a nossa força de vencer. Até mais ver, luta para construir um melhor ser. Respira, floresce, alimenta e enegrece. Escolhe o fruto do teu núcleo, rejuvenesce. Procura no interior o que realmente tem valor. Se a vida são dois dias, segue a todo vapor. Respira, floresce, alimenta e enegrece. Escolhe o fruto do teu núcleo, rejuvenesce. Procura no interior o que realmente tem valor. Se a vida são dois dias, segue a todo vapor. Se eu pudesse, faria da vida o meu sonho. Pois no real, por vezes, até um sorriso amedonho. A ver o sol a pôr, há questões. Tu tens caminhos a seguir, mas cabe a ti as decisões. Este ciclo teve início ainda em puto. Era a vontade de tu seres um adulto. Deixa rápido, sem cabeça, viver à pressa. Aí tem calma da asa, já a tua alma. Pelos dias retira a essência. Trata as horas por excelência, moço, tem paciência. Enche o saco de boas recordações. Cai a noite, embriagam-se os corações. Tu sabes, não desprezes, não deixes a mão vazia. Agarra o sabor dessa tua alegria. O passado voa mais alto na memória. Não deixes em branco o capítulo da tua história. Madrugada fora, passo a passo de mão dada. Uma caneta e namora o papel através da palavra. E não há nada que desfaça a ligação quando a tinta fica desenhada pelo coração. Não há nada maior, não há melhor sensação que o desvanecer de uma ilusão através da revelação. Que tantas vezes está dentro de ti e nem vês. Lês, relês e não entendes os porquês. Mas no núcleo, no cerne, reside a explicação. Então mergulha sem medo, encontra a razão. Desembrulha, explora, arranja maneira. E madrugada fora, vive uma vida inteiramente guerreira. Internamente certeira, conscientemente ligeira. Aponta tudo na memória para aprenderes com asneira. Falo por experiência própria, não falo por falar. Pega na caneta e no papel e falo-os brilhar. Respira, floresce, alimenta e enegrece. Escolhe o fruto do teu núcleo, rejuvenesce. Procura no interior o que realmente tem valor. Se a vida são dois dias, segue a todo vapor. Respira, floresce, alimenta e enegrece. Escolhe o fruto do teu núcleo, rejuvenesce. Procura no interior o que realmente tem valor. Se a vida são dois dias, segue a todo vapor.